Sejam bem-vindos a mais um Gramofone Surreal. Aê! Eita! E esse Gramofone Surreal é estranho, né? O que você tem a dizer, Júlio? É o Gramofone Surreal patrocinado pela cerveja Hell's Gate, o portão do inferno. Sensacional a cerveja. Recomendo. É boa e barata, né? BBB. Boa, bonita e barata. Então... Belezinha. E então, por que esse gramofone surreal, ele é estranho e diferente? Porque só estamos nós dois no programa, sim, certo? Sim. Vocês vão ter que aguentar nossas presenças insuportáveis. Exato. Para o bem ou para o mal, somos só nós dois hoje. É a vida. Exato. Mas aguardem novidades para breve. Não podemos adiantar, certo? Sim. Vamos ter um remeleixo estrombosférico aqui no nosso surrealmente. Boa. Vai ser sensacional. Aguardem. Ok. Já estamos anunciando isso, mas vamos continuar anunciando. Suspense é sempre bom, né? Suspense é sempre... Sim. Suspense faz parte, né? Porque... Sem um suspense, o que seria a vida, não é verdade? O que seria a vida? Dizem que o povo que mais se suicida parece que é aquele pessoal que vive nos melhores países, né? Porque eles não têm problemas, eles não têm suspense na vida, né? Lá na Suíça, lá na né? Suíça, lá por aquela região ali da Escandinávia Noruega. Também. Quer dizer, verdade. Né? Mas enfim... A vida precisa de suspense, por isso que a gente faz esse suspense, a gente fica todo o programa, a gente fala aguardem, porque é isso mesmo, é a vida. De repente nunca acontece aí. A galera vai ficar aguardando aí até morrer, né? O apocalipse tá lá e a gente lá, aguardem, vai ter surpresas. Isso. Não, mas teremos, vamos lá, Gramofone. Gramofone, pra quem não conhece ainda, né, é o nosso programa musical, é a nossa Rádio FM. Falando só aqui no seu ouvido. É a nossa Rádio FM, um pouco diferente, porque ela não vai tocar aquela coisa, né, padrão. Correto, Dimitri? Correto. Eu queria ouvir Calypso, né, mas não vai tocar, então... Não vai. Muda de estação, muda de site... Sei lá, liga na Jovem Pan, sei lá, faz outro... Ou se mata, né, de repente. Também pode ser. Um bom conselho. Isso. E quem vai começar hoje, eu e tu? Vamos lá, para o ímpar. Para o ímpar. Ímpar. Par, ganhou, você ganhou. Vai lá. Foi mesmo? Então tá. Ganhou. Acho que foi, deve ter sido. É verdade. Então, é verdade. Eu vou começar hoje com uma música grande... Ela demora um pouquinho, vocês que gostam de musiquinhas curtinhas, desculpa. Você já vai começar com a grande mesmo? Já vai fazer o pessoal já desistir do programa? Já, porque é rock and roll, é meio psicodélico. É grande, mas é de qualidade, é um grandão isso, de qualidade. Isso, sem é tipo dúvida. O Kid Bengala, né, assim. Bom, eu não sei, aí você deve estar falando por experiência própria. Ai, meu amor. Aí eu já não sei, mas é boa. O nome da música é 1973, a banda é Anjo Gabriel. Vamos lá, escuta aí. Som na caixa. Thank you. Então, voltando aí, você escutou Anjo Gabriel com 1973. Essa banda Anjo Gabriel é uma banda do Recife. É uma banda, como vocês perceberam, desse rock meio psicodélico dos anos 70. Aquela coisa... Tem influência do Pink Floyd, tem influência do Led Zeppelin. A coisa meio... É uma coisa meio única também, né? Apesar de ter essas influências fortes, assim. E essa música eu gosto muito. Sensacional, sensacional. Sonzeira. Dimitri, o que é que você manda aí pro próximo bloco, pro pessoal? Vamos lá. Vamos ouvir agora uma gravação ao vivo da banda Finis Africa, gravada no ano 2000, no programa Musicals. A música é Deus Ateu. Ih, rapaz. Olha aí, polêmica. Vamos lá, som na caixa aí. Acho que quero ser meio importa o teu prazer. Acho que meu amigo seu e você aceita meia amizade, o resto é banalidade. Meu amigo é o que podemos ser. Aceita minha meia música, aceita minha meia música. Desculpa o meu vexame de fazer meia música pra você. Acho que fiz meio amor com você. Aceita meu amor ao meio, aceita meu amor ao meu sonho de sedutor, de fazer meio amor com você. Acho que quero ser meio. Quero ser meio de você. Metade da metade da super felicidade. Do meio que provoca o teu prazer. Acho que meio amigo seu eu vou ser. Assim da meia amizade, o resto é banalidade. Meio amigo é o que podemos ter. Gabriel Levi, no acordeon. Renato Lemos, no cello. Eduardo Contreira, percussão. Voltamos, acabamos de ouvir. Acabamos não, né? Ouvimos primeiro Fines África, cantando Deus Ateu. Fines África, que é uma banda de Brasília, da mesma época do Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial. É uma banda um pouco mais renegada, né? O pessoal não valoriza tanto essa banda, mas é uma banda sensacional e merece ser conhecida. Falei muito banda. E a segunda que a gente ouviu foi Carlos Careca, cantando a música Acho. Foi também uma gravação rara, gravada no ano 2000, ao vivo, no programa Turma da Cultura, que passava na TV Cultura. Era um programa infanto-juvenil que chamava bandas espetaculares para cantarem. E o Carlos Careca é um cantor underground paulistano, que tem umas composições bem interessantes, merece ser mais conhecido. Bem inovador, assim, seu trabalho. Muito bem, muito bem. Vai lá, Júlio. Manda ver, seu bloco agora. Meu bloco, hein? Atenção. Meu bloco agora vai contemplar duas coisas, assim, aparentemente... Não aparentemente, duas coisas bem diferentes, mas que têm alguma relação de uma maneira troncha de pensar minha. Opa. Enfim. Vamos ver. Vamos começar com... Capora. A música se chama A Vida Árida. Rola aí. Cachola, curtamente com aspecto diferente, apesar da mesma atividade. Ouvimos primeiro Capora com A Vida Árida e depois Le Fleur de Lis com Liar. Gostou da minha pronúncia do francês aí? Que bonito, bonito. Le Fleur de Lis. Também Chagoso. Conhecida como A Flor de Lis. Quer dizer, ou As Flores de Lis. Eu não sei se está no plural, não sei se está no singular, porque francês não gosta. Mas não é do nosso querido chatinho lá, não, né? Não, o nome da banda também é Le Fleur de Lis. É uma banda britânica, correto? É uma banda que surgiu nos anos 60 e fazia uma música, como é que eu posso dizer, um rock psicodélico também, né? E eu gosto muito desse rock meio psicodélico, meio um Pink Floyd, meio Yes, meio, sabe como é, né? Só que essa galera do The Fleur de Lis não ficaram famosos, né? São os primos pobres, né? Eles não conseguiram ficar famosos, apesar de terem muitos contatos com Jimmy Page, do Led Zeppelin, com Glyn Johns, que era produtor também, mas não conseguiram fazer sucesso, apesar da música deles ser sensacional, né? E foi isso aí que vocês ouviram, e essa música chama Liar, Mas se quiserem procurar, tem outras músicas que são bem legais também. Bem bacana. Ó, internacionalmente, ó, já estamos algumas pitadas internacionais no claro, programa. Claro, aqui a única restrição é se você tiver uma banda já tocando na rádio. Não, também, se você quiser divulgar a sua banda e sua banda for boa, também a gente toca, não tem restrição. Também toca, também. Não, mas assim, inicialmente, né, nesse momento histórico aqui, essa é a restrição, né? Inicialmente, mas depois não vai ser mais, né? Ah, se o pessoal quiser... Restrições são feitas para serem quebradas. Exato, perfeitamente. Assim se faz, assim é de revoluções que a humanidade evolui, não é verdade? É verdade. Perfeitamente. É isso aí. Minha indicação agora. Vamos ouvir uma versão ao vivo, cantada pelo Lobão, da música Rádio Blá. Só que o interessante é dessa... Ah, mas eu já ouvi muitas vezes, isso daí já tá muito batido, né? Então acho que é interessante explicar antes dessa vez. Demais, eu discordo. Não, vamos ter que explicar antes porque é o seguinte. Essa versão, o Lobão... Vocês precisam entender antes de ouvirem, porque senão vai ser a coisa muito, muito perdida e tá fora de contexto. O Lobão foi se apresentar num programa feminino... vespertino, aquelas mulheradas mal comidas, né? É um programa que se passa em São Paulo, na TV Gazeta, da programa Ione. Então é um programinha vespertino, toda de plateia, toda mulheradinha lá, né? Aquelas veinhas de terceira idade. E Lobão foi cantar essa versão e deu um discurso sobre o cornudo neoliberal... atual, e depois subverteu a letra da própria música ao vivo lá durante aquele programa. E é impressionante. Lobão merece os aplausos. Escutem se vocês vão entender o que eu tô dizendo. Vamos lá, roda aí. Olha aí, hein. O pessoal queria relembrar pelo menos alguns trechinhos de sucessos teus antes da gente ter uma música do novo CD. Pode ser, as meninas será um cantaram prazer. Aquela tão bonita na abertura, que é uma graça. O Brasil inteiro canta até hoje, né? Eu vou cantar então o Alô, Alô. Qual? É isso aí que eu vou cantar o hino do cornudo neoliberal pós-moderno. Aquele cara que é corneado. Eu vou tirar até o chapéu. Oi, tudo bem? Olá! Essa história eu falo muito no show. Aquele cara que é corneado, mas ele gosta assim de a vidinha medíocre, aquele bem-estar adquirido fofinho, aquele mundinho redondinho dele. E ele morre de medo da mulher dele entrar em crise de consciência, se arrepender, sabe, aquela culpa que bate, e confessar. E aí ele tem que tomar alguma iniciativa. Custa caro ficar puto, né? Então, mais pro neoliberal. Então, por isso, isso é tudo mentira, viu, gente? Eu vou fazer sempre em ritmo de puteiro para poder amenizar o shopping center, para dar alguma dignidade ao shopping center. Né? Puteiro dá uma dignidade ao shopping center. Um xaxaxá. Então eu vou inventar um mantra xaxaxá aqui. Mantra xaxaxá. Xaxaxá. Deixa eu ver se tá afinadinho. Dois, um, dois, dois, três, vai. Ela adora me fazer de otário. Para entre amigas ter o que falar. Yeah, é a onda da paixão paranoica. Yeah, praticando fuk, fuk, fuk, fuk, como um jogo de azar. Yeah! Uma noite ela me disse: quero me apaixonar. Como quem pede desculpa pra si mesmo. Yeah! A paixão não tem nada a ver com a vontade. nada. Sua vida burguesa é um romance. Um roteiro de intrigas para Fellini filmar. Cercada de drogas e de amigos absolutamente inúteis. Ninguém pensaria que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer fuder! É por isso que ela me deixa insegura. Sou louco por ela e não sei o que falar. Yeah. Esse é o Lobão. Desculpa, desculpa, desculpa. Vocês ouviram primeiro o Lobão com uma versão mandando, xingando todo mundo, falando bem do puteiro, mandando se fuder, enfim. Lobão é sempre um ícone, né? É verdade, é verdade. E depois escutamos a banda 365, do mesmo programa que mostramos antes, o Carlos Careca cantando outra música, né? O mesmo programa Turma da Cultura, do ano 2000, numa versão também bem rara. Essas versões, vocês estão vendo que versões gravadas no ano 2000 são do meu acervo pessoal, que eu consegui gravar. Isso daí vocês não vão encontrar na internet. Podem procurar, que isso é totalmente inédito. E essa versão do 365, da música São Paulo. 365 é uma banda de rock, meio sujona, né? De São Paulo, obviamente. Sim. E foi uma versão bem bacana, uma banda bem interessante, merece um pouco mais de conhecimento do povão, assim, que é uma banda legal, assim, tem um som bacana. Muito bom, pesado. Muito bom. Interessante. É interessante notar, assim, que por eu ser do Nordeste, Dimitri ser do Sudeste, aí um puxa a sardinha pro lado, né? É, tem sempre uma puxação. As minhas bandas sempre vêm ali do Nordeste, mais de Recife, mas do Nordeste de uma maneira geral. Mas eu sou uma pessoa imparcial, não sou que nem o Júlio. Minhas indicações não são só de São Paulo, vocês verão em breve. O nome da música que ele indicou é São Paulo, mas tudo bem. Vamos não, lá. Nesse caso, eu devo estar errado, eu devo estar errado. Esse foi um caso específico. As minhas próximas indicações fugirão disso, verão. Dimitri. Então agora tô fugindo do bairrismo. Opa, vamos melhorar esse negócio, né? Vamos ver aqui. Bom, o meu bairrismo vai permanecer pela metade aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir a primeira banda, Quasimodo, tocando ao vivo no programa Bem Brasil, em 2001, a música Dentro da Baleia. Uma musiquinha bem legal, bem leve. Vamos ouvir ela. Da baleia mora mestre Jonas, desde que completou a maioridade. A baleia é sua casa, sua cidade. Dentro da guarda, suas gravatas, seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é o santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou um papel que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio, a paz e jornais. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é o santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou um papel que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Até subir no céu. A vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio, a paz e jornais. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é o santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou um papel que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Até subir no céu. Hey! E agora, Kraunos e Blitzkaya, tenho imenso prazer de apresentar a trágica paixão de Marcelo por Roberto. Marcelo apaixonou-se por Roberta, mas a mãe do moço não permite o casamento. E ela disse: ele é muito tolo, ela é uma megera, parece um cachorro na coleira dela. Ele é muito tolo, ela é uma megera, parece um cachorro na coleira dela. A mãe não permite o casamento. E agora, o que fará Marcelo? A resposta dentro de breves instantes, na sequência musical. Marcelo ameaçou suicidar-se para que a mãe querida abençoasse o matrimônio. E ele disse: sem minha Roberta, nada mais importa, nada mais importa, nada mais importa. Sem minha Roberta, nada mais importa. O desespero tomou conta de Marcelo. E a sua mãe não queria nem saber. Veremos agora o trágico desfecho. A mãe permanecia irredutível, quando de repente, pela porta, alguém entrou. Era o delegado, o Reginaldo Arninho, todo apavorado, que falou assim: teu filho! Quem? O Marcelo? Está enforcado no almoxarifado ao lado do jardim. E Roberta, noiva, tinha enlouquecido, estava internado logo parecido. Esta é uma história de ficção. Todos os personagens são falsos, inclusive nós. Uma vida sem amor é como um jardim sem flor, é como esperar o trem que já passou. Parece às vezes cruel, parece até invenção. Outros dirão que parece normal, como o jornal Leite e Pão, como o jornal. Bom, vocês acabaram de ouvir Quasímodo, de uma banda paulistana também. Perdoe-me, mais um bairrismozinho de leve, mas a próxima, fugimos disso. Vocês perceberam, foi Tangos e Tragédias cantando uma opereta Trágica Paixão de Marcelo e Roberta. Tangos e Tragédias, muita gente já conhece, né? Uma banda do Sul, bem inovadora, bem à frente de seu tempo. E mais no estilo humor, né? Música com humor. Certo, Júlio? Certo. Vocês viram que ele saiu de São Paulo, mas continuou ali pelo Sul. Não, Sul é diferente. Calma aí. O Sul, inclusive, é outro país. É outro país, né? Segundo eles, né? Segundo eles, exatamente. Muito bem. Então, podemos fechar aí? Como é que é? Vamos lá, vai a sua aí. Pra encerrar, vamos embora. Pra encerrar, eu quero encerrar com chave de ouro. para quem não gostar, me perdoe, mas assim, é só uma criticazinha, como é que eu posso dizer, uma cutucada do Facebook aí. Vocês vão ficar com Falcão, sim, Falcão, o cantor cearense, com a música Oportunidade Única. Grande Falcão. Essa daí, assim, não é muito conhecida, não. Não é feita do macaco, do menino. Como é que é aquela música lá? Homem é homem, menino é menino. Aí, tá vendo? Essa macaco, você conhece. Macaco, agora canta Oportunidade Única aí pra eu ver. Essa daí de nome eu não me lembro, pra ser sincero. Então vai, rola mas, aí. Mas, ó, detalhe. Falcão tem todo o meu respeito. Falcão é um gênio. E quem não conhece o trabalho dele mais a fundo, não entendem a genialidade do grande Falcão. Ele merece o respeito mesmo. Não entendem nem a piada, nem a seriedade do cara, né? Perfeito. Porque tá tudo ali, tá tudo incluso no pacote. Grande Falcão. E é isso. Infelizmente não tivemos nenhum comentário, né, Dimitri, do gramofone anterior. Tivemos comentário, sim. Tivemos comentário. Tivemos? Opa! Peraí. Ué, mas peraí. Eu tô vendo um site diferente, então. Então você tá num planeta, num outro planeta. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí a música e a gente vai pro comentário? Vamos. Então tá, vamos lá. Escutem aí, Falcão com Oportunidade Única. Som na caixa. Sombra, água encanada, três quartos, uma suíte, ônibus na porta, cozinha, jardim de inverno, independência completa de empregada, financiamento da Caixa e sem nenhum trabalho. Vem pra Caixa você também. Garagem para dois carros, lavanderia, quintal com cacimbão, toda isolada, portão branco de ferro e campainha, banheiro, biblioteca toda forrada, financiamento da Caixa e sem nenhum trabalho. Vem pra Caixa você também. Dispensa, taco nos quartos, móvel embutido, esquadria de alumínio anodizada, poupança facilitada e sem deságio, vizinha num centro espírita e quase em frente da delegacia, financiamento da Caixa e sem nenhum trabalho. Siga o rumo da venta, ou então pegue um atalho, e você chegará à casa do caralho. E você chegará à casa do caralho. Vem pra Caixa você também. Se cair chuva de pedra. Muito bem, ouvimos o Falcão, grande Falcão, não reconhecido, um gênio não reconhecido da música popular brasileira. Infelizmente, infelizmente. Infelizmente. Mas um dia, quem sabe no futuro, pessoas... Depois que ele morrer, talvez ele seja. É. É isso mesmo. E vamos lá. E aqui, a gente tá onde? Aqui a gente tá na sessão Chuva de Pedras, né? Chuva de Pedras. Assim como tem no programa Surrealmente, aqui no Gramofone também tem o Chuva de Pedras. A gente ficou com preguiça, né, de inventar outra vinheta e outro nome, então vai manter o Chuva assim, de Pedras. Não... É porque, na realidade, como eu já falei em outra situação, o... ou não falei ainda, dependendo... dependendo do timeline que dependendo do que acontecer, né? Todos os programas são iguais, assim, apesar de serem diferentes, mas todos são tratados com o mesmo carinho. Então a sessão de comentários, apesar de ser específica para o Gramofone, mas a vinheta é a mesma. É verdade. E a gente vai ler os comentários do Gramofone no Gramofone especificamente. Exato, exato. Até porque acho que o público deve mudar, né? Assim, a gente não sabe. Você aí que tá ouvindo, você pode dizer pra gente se você escuta os dois, se você só escuta um, se você não escuta nenhum. É verdade. Por enquanto é o mesmo feed, inclusive, né? A gente fez isso propositadamente, mas pretendemos no futuro separar os feeds, se vocês preferirem também, né? Isso, então, assim, comentem, fica a critério do cliente. Acham? É, vocês acham como que é legal? Como é lá a frase da padaria lá? Servimos... Servimos bem para servir sempre. Muito eu ia bem. Falar alguma coisa tipo fiado só amanhã. Opa, essa também. Mas é isso, assim. Se vocês acharem que é legal a gente ter feeds separados, a gente vai fazer o que vocês mandarem. A gente isso. Fazer. Mais ou menos, né? Não vamos fazer tudo que mandarem também. É, seu mestre mandou, tem limites, né? A coisa tem limite, exatamente. Pois é, mas aí o que acontece? A gente teve um comentário, foi isso, Dimitri? Um comentário. Apenas? Um comentário. Tanta gente ouvindo e só um veio comentar, né, rapaz? Milhões, bilhões, se não bilhões de pessoas ouvindo. Talvez trilhões, talvez beirem os trilhões. Quando passou do milhão, aí eu desisti de contar também, sabe? Eu nem... Você contava download por download, né? Até um milhão. É, quando chegou no milhão eu digo, não, peraí, isso é muito trabalho. Chega, vai, chega, deixa. Agora... Deixe tomar o rumo natural, né? A natureza levar o seu isso, rumo. Isso, sem dúvida. É verdade. Você quer ler ou quer que eu leia? Como é que faz? Tanto faz, lê aí. Para o ímpar de novo. Para o ímpar. Vai lá. Tá bom, eu vou de ímpar agora. Eu vou de par. Ganhei. Vai lá, eu leio. Engraçado que sempre o par ganha, né? É, tá vendo? Vai, lê. Bem tendencioso esse para o ímpar. É, mas... lê aí, vai. Vamos lá, comentário do Daniel M. Bacana o podcast musical. Vocês estão diversificados, hein? O Dimitri mandou muito bem em mostrar o premê. Muito obrigado, muito agradecido, muito grato. Esse é um parênteses meu, tá? Sim. Acho que o pessoal percebeu. Apesar que eu escolheria outras músicas. Esse foi o Daniel falando, tá? Não sou ah, eu. Ah, tá. Continuando, eu preferia ter ouvido São Paulo, São Paulo. Olha lá, olha lá, Júlio. Olha tá lá, vendo? Olha lá. Só quer ouvir o hit da rádio, Daniel. Pô, Daniel. Não, veja bem, veja bem. A gente tem versão de São Paulo rara também pra colocar. A gente não vai repetir premê agora porque faz muito pouco tempo, né? Isso. Mas a gente tem versões raras aí na ponta da agulha. Temos gravações extremamente raras, principalmente dessas bandas Premier, temos também coisa do Língua de Trapo, temos coisas boas que vamos, na medida do programa, que o programa avança, a gente vai mostrar. Muito bem. Mas por enquanto vamos pro lado B mesmo, né? É, acho que é, acho que... Assim, se for pra você ouvir o que você já ouve, né todo, não diariamente, não sei, mas assim, a gente quer buscar coisas diferentes, né? Esse é o propósito. Agora, claro, se você já tiver ouvido, sei lá, Liar com Flor de Lis, me desculpe, você é fera. É, o que acontece é o seguinte, acho que também é muito por região, né? Por exemplo, as indicações do Júlio eu não conhecia. Você, Júlio, não sei, o que você conhecia de indicação que eu fiz nesse programa? Nesse agora, nada, nadinha, zero. Olha só, hein? Não, não. Lobão você conhecia. É, mas não essa, essa pérola. Essa pauleira aí, essa porrada na mulherada. É. E você vê que a gente fez questão, inclusive, de mostrar com a introdução toda querida da apresentadora. Ai, Lobão, vamos ouvir aquela musiquinha que eu gosto tanto, que é tão bonitinha. É. Vamos, vamos ouvir. Lobão tava, acho que ele tava com raiva, viu? O Lobão é um cara assim que... Pô, o Lobão é foda, velho. Não tem palavras pra descrever o Lobão. Lobão é um anjo na Terra. Aí há controvérsias, né? Mas não vamos discutir isso nesse programa. Deixamos essa discussão pro Surrealmente. E olha, no final do comentário do Daniel M, tem um negócio dentro assim, responder. Olha lá, essa piada você já fez, né, Júlio? Foi, mas... Repetindo a piada, trolando... Talvez não tenha feito ainda, dependendo você do... Você está trolando o seu próprio programa e repetindo a trollagem. Vocês estão ouvindo, né, ouvintes? Na verdade, o Júlio está fazendo isso, sabe pra quê, né? Não sei se vocês perceberam, mas é pra encher linguiça aqui com o programa. O Júlio não escolheu tanta música quanto eu, então ele tá enchendo linguiça pra render o programa. Que é isso, rapaz. A música do Anjo contei. Gabriel deve ter uns 25 minutos aí, pô. 48 minutos. A próxima vez eu vou colocar The End, emendar com Waiting for the Sun. Mais é que mesmo. A gente emenda aí? Alguma do Pink Floyd... Lightzinha dele também já deu o programa inteiro. É verdade. Isso vocês sabem como é que chama, né? Vocês têm noção do nome científico disso daí que o Júlio fez? Como é o nome? Fala. É um nome científico, tá? O nome científico é conhecido como preguiça. É, enchemos linguiças. Exatamente. Tem que falar com esse sotaque pra parecer latim, entendeu? Ó, vamos... Ó, vocês viram também que não tem convidado esse programa também, né? Esse programa foi feito... Esse programa foi literalmente um programa nas coxas, né? Um pouco. Mas é a vida. É a vida. A gente que trabalha, às vezes a gente tem que recorrer a certos truques. Nascoxismos. Isso. É isso. É. Mas assim, isso não vai acontecer muito não, tá? Peço desculpa por vocês, por esse programa. Não, e se acontecer muito... Vai acontecer também. Os ouvintes deem aí o feedback e... Às vezes, mesmo feito nas coxas, os ouvintes podem adorar, quem sabe, né? De repente ficou uma obra-prima, né? Você sabe que depende... Você sabe de onde advém a expressão nas coxas, né? Não, conta aí. Foi da época dos escravos que eles faziam as telhas, eles moldavam as telhas para as casas e eles colocavam nas coxas... Pra mudar, pra fazer aquele formato, né? Olha aí. E aí, provavelmente, elas ficavam cada uma... Provavelmente não. Com certeza, cada uma tinha uma forma diferente. Né? Um tamanho diferente. Uma forma... Grossura diferente. Grossura e... Espessura. Até a cor devia ser diferente, né? Sim. E aí veio essa expressão nas coxas, porque... Cada telha tinha um formato. Pronto. E é mais ou menos o que o Surrealmente é. Cada programa é um formato. Ou seja, você está dizendo aqui, ao vivo no nosso programa, que nosso programa é feito nas coxas. Bonito, gente. Não é... Bonito. Eu acho bonito. Eu acho bacana. Pode ser e pode não ser. Os ouvintes determinem aí o que é que vocês querem. Os ouvintes não comentam. Esses ouvintes, olha, a gente tem bastante audiência já. Sim. Pra quem tá começando, a gente tem um bocado já. Pra quem tá começando, já tá na casa, né? Já tá na casa das centenas, já? Isso sem fazer marketing, sem fazer nada? A gente não tá nem fazendo marketing de propósito, né? A gente quer ter um volume de programas no ar, mostrar diferentes programas, diferentes estilos, pra depois fazer um marketing mais acentuado, assim. O marketing de guerrilha, né? Vamos dizer isso. Assim. Mas você que tá ouvindo, já aproveitando o ensejo aí, você que está ouvindo agora e ainda não curtiu nossa página no Facebook, facebook.com/surrealmente. E o Twitter, Júlio? Olha, o Twitter tá ficando bacana, hein? Tá mudando, O Twitter agora já botaram uma foto lá no perfil, não sei quem botou. Bonitinha, uma foto simpática. Simpática, sim. É a foto sua, né? É a foto sua, Júlio? Não sei, vejam lá se parece comigo, digam aí nos comentários. Eu acho parecido, eu acho que se vocês conhecem a minha cara, digam aí se parece. Eu acho que lembra um pouquinho. Depois a gente reveza, né? Depois bota do Dimitri. É arroba surrealmente, né? Arroba surrealmente. É simples. E pode seguir lá também, porque a gente vai começar a fazer aquele negócio andar. E aí vocês podem comentar lá, se tiver com muita preguiça de comentar um texto grande, quiser só 140 caracteres, pode comentar lá pelo Twitter também. Segue o Surrealmente e comenta lá. É bom que você tá, sei lá, tá escutando já no seu iPod e já comenta direto lá do Twitter, enfim, que é, seja. Fica mais prático, né? E a gente vai ler também os comentários do Twitter. Vai, é. Nesse momento, assim, que a gente tá tendo pouco comentário, vai, né? Quando a gente tiver centenas, milhares de comentários, a gente vai começar a filtrar. Mas, por enquanto, é sem filtro. Sem filtro. Sem crivo. Aquela coisa a seco, né? Isso. Sem KY, sem nada, né? Vai. Isso, vai isso. Vai na raça, né? Vai no entra amor, tudo. No carinho. Entrando tudo. Então, é vamos aí. Fechar? Vamos fechar. Vamos se fechar, der, que né? Eu tenho um compromisso agora, infelizmente, não posso ficar. Não chorem por mais mim. Mais um minuto por você. A gente volta. Sinto muito, amor. Volta algum mas dia. Não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem. São Paulo de novo, não tem jeito, hein? Impressionante. Grande Adoniran. Glorioso Adoniran. Então é isso, Dimitri, um abraço. Eu tenho que ir. Vai lá. Estou atrasado já. Beijo no coração de todos. Isso. Tchau, galera. A gente se fala aí, né? Semana que vem, não sei, mas próximo programa Surrealmente vai ser interessante. Vocês vão gostar. Todos os programas de Surrealmente de agora em diante serão interessantes. Todos. Oh, todos. Olha só, de agora em diante, como assim? Estou imitando um podcast aí. Ah, tá. Não pesquei a referência, mas concordo. Não perdam. Exato. Vamos lá. Vai lá, Júlio. Vambora. Vamos lá. Acabou. Tchau pra vocês. Tchau.